O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça liminar impedindo o governo do estado de transferir novos detentos para o presídio de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu o limite máximo de 112 presos na unidade de encarceramento, até que se implementem obras para garantir a segurança do local, que tem 66 vagas. Segundo o Ministério Público, a Secretaria de Administração Penitenciária estaria com a intenção de transferir mais 13 presos para o local, incluindo detentos perigosos de Itamarandiba, também no Vale do Jequitinhonha. Entre os agravantes para a transferência de novos presos estaria o fato de a situação da unidade prisional de Capelinha ter piorado desde 2013, quando o Ministério Público ajuizou a ação para garantir condições mínimas de infraestrutura e segurança no presídio. O quadro de precariedade da unidade prisional teria se complicado ainda mais em 2015, depois de uma rebelião de presos na unidade. A decisão do Tribunal de Justiça destaca que o acréscimo de mais 13 detentos agravaria os problemas não sanados desde 2013. Para a Justiça, além de não poder receber número superior a 112 presos, a unidade prisional de Capelinha deve passar por adequação segundo critérios do Corpo de Bombeiro Militar. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.